delicado lock para as colunas. Faço instrumentos, graças a tudo vai. Dá-me-nos o bambu, dá-me o vídeo. Para que possas jogar com os meus joking on dunks. Seize please, it's the order of the day. Please, the king please, the king please, the day. Caso vai, caso queira, ouça o perfil. Vou me fora, então me digo que seja no céu. There's a Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock, música exótica e muito mais, todas as semanas na clareira da Floresta Encantada, com os druidas sempre reunidos e em busca destes sons diferentes. E começámos a Floresta desta semana com os Velvet Underground, do regresso a 1969, com o terceiro álbum homónimo dos Velvet Underground, da Velvet Underground, um registro que já não contou com John Cale. Para o seu lugar entrou Doug Gill, que canta numa série de músicas, incluindo esta que acabámos de escutar, Murder Mystery. Aliás, todos os Velvet cantam nesta música: Lou Reed, Sterling Morrison, Doug Gill e Maureen Tucker, Mo Tucker, baterista dos Velvet Underground, com quem vamos continuar agora na Floresta Encantada. Mo Tucker, na sua carreira a solo, em 1974, num dueto com Jonathan Richman dos Modern Lovers, na faixa I'm Sticking With You. Mo Tucker, que durante a década de 70 esteve de facto muito parada, foi gravando e há aliás coletâneas que refletem isso mesmo, as gravações dela durante os anos 70, mas o primeiro disco a solo da baterista dos Velvet Underground só chegou em 1982. No entanto, na Floresta Encantada de hoje, viagem a 1974, Maureen Tucker e também Jonathan Richman, I'm Sticking With You. Adventure short and long. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything. Oh, Lord, I know I'm wrong. people will call him. Don't you worry, your daddy's coming home. He's gonna cheese those blues away. Oh, believe me when I say you're gonna lose. Primeiro, na Floresta Encantada, viagem até 1974, na companhia da voz doce da baterista dos Velvet Underground, Moe Tucker, juntamente com Jonathan Richman dos Modern Lovers, I'm Sticking With You. Entretanto, estivemos com Tim Buckley, com a faixa Strange Feeling, um tema que surge no álbum de 1969 de Tim Buckley, Happy Sad. Foi até durante toda a sua carreira o álbum que mais vendeu de Tim Buckley, ele que sempre foi mais uma figura de culto do que propriamente uma figura comercial. Mesmo assim, este registro chegou à posição 81 da tabela de vendas dos Estados Unidos, o álbum Happy Sad. Tim Buckley, que passou por uma série de fases, começou como um artista mais virado para a música folk, foi juntando outros elementos, como a psicadelia, depois evoluiu para texturas mais jazzísticas, e aqui já se nota essa influência do jazz. Depois, no início dos anos 70, adotou uma postura muito mais avant-garde, com elementos mais estranhos a surgirem nas suas canções, e no final da carreira, já à reta final, gravou uma série de discos influenciado pelo funk, como por exemplo o último álbum da carreira, que raramente é mencionado quando se fala de Tim Buckley, olha-se muito para a fase inicial do músico. O último registro, Look at the Fool, na altura até muito mal recebido devido ao som funk que percorria todo o álbum, e também a voz de Tim Buckley, que aqui surge um pouco gasta, mas também revela que Tim Buckley estava à procura de outra forma de cantar do que aquela a que ficou associado. Tim Buckley, que infelizmente morreu em 1975, em junho de 75, por uma overdose. O álbum Look at the Fool é de 1974, saiu já no final do ano de 1974, em novembro, e vamos escutar uma das músicas deste registro, o último, infelizmente, de Tim Buckley, precisamente Look at the Fool. Este é Tim Buckley em 1974. Each and every day, every little way, I've been in love me. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com Tim Buckley em 1974, no registro Look at a Fool. Foi, aliás, o último álbum lançado por Tim Buckley, ele que, infelizmente, morreu em junho de 1975, com apenas 28 anos. Entretanto, estivemos com Dennis Wilson, o baterista dos Beach Boys, ele que também morreu muito cedo, em 1983, e lançou, aliás, em 1977, o único álbum da carreira editado em vida, Pacific Ocean Blue, um disco que é apontado como um dos melhores de um Beach Boy, Pacific Ocean Blue, ele que na altura estava também a trabalhar noutro o registro, o álbum Bamboo, e aliás na edição especial de Pacific Ocean Blue, na edição que celebra os 30 anos deste registro, chegaram precisamente a sair as sessões de estúdio para aquilo que seria o sucessor de Pacific Ocean Blue. E precisamente dessa edição especial deste álbum de Dennis Wilson, encontramos uma música instrumental, chama-se Mexico, e foi esta que acabámos de escutar na Floresta Encantada. Mas vamos continuar com Dennis Wilson, com uma das músicas do álbum Pacific Ocean Blue. Fica para ouvir o tema Dreamer. Este é Dennis Wilson em 1977. Thank you. you were the queen of the little red, white, and blue. Said, ooh, why can't you spy, boy? Prepare yourself to die, boy. Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la la la la, fruit, fruit. Like a rival, the la la la la, fruit, fruit. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head and give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Move he fast for the medicine man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la queen is coming, la la la la queen is coming to West Park away. Better not get in the way. Got the second line fever today. Sang wham, bam. Come on down, boy, and follow me. Wham, bam, thank you, man. So come on, boy, and follow me. Mama Ruth, she was the queen of the little, little white and blue. Mama Ruth, she was the queen of the little, little white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spram, sam. Come on, boy, now follow me. A Floresta Encantada, primeiro com Dennis Wilson em 1977, no registro marcante e único que editou a solo em vida, Pacific Ocean Blue. Escutámos a faixa Dreamer e, entretanto, estivemos com Dr. John com a faixa Mama Ru para o álbum de 1968. É um dos seus discos mais reconhecíveis, o registro Gri-Gri. Dr. John, que começou como músico de sessão ainda na década de 1950, evoluiu depois para a sua carreira a solo, um músico que cruzava diferentes estilos, desde o rock and roll, o boogie e o funk, como se pôde comprovar nesta faixa dos anos 60. Ele que teve algum sucesso, principalmente com a faixa de 73, Right Place, Wrong Time, que chegou a entrar no top 10 da tabela da Billboard, um músico que venceu, por exemplo, 6 Grammys. Dr. John na Floresta Encantada desta semana, para um programa que está quase a chegar ao fim, e para o final fica Jimi Hendrix. Aqui o regresso a 1970, ao último álbum da discografia vá oficial de Hendrix, ainda lançada em vida por parte do músico norte-americano. O álbum Band of Gypsies é, na verdade, um disco ao vivo, mas com uma banda completamente diferente da Jimi Hendrix Experience. No baixo, Billy Cox, e na bateria, Buddy Miles, e com a música a evoluir para outras texturas que não somente o rock and roll e o blues. Jimi Hendrix já a experimentar com funk e com longas jams, como se podem escutar aqui neste disco Band of Gypsies. O álbum foi gravado ao vivo no dia 1 de janeiro de 1970, saiu a 25 de março desse mesmo ano de 1970. Vamos ouvir uma das músicas mais emblemáticas de Jimi Hendrix, é um hino anti-guerra, chama-se Machine Gun, tem também um dos solos mais extravagantes de Jimi Hendrix, seguramente um dos seus solos mais revolucionários, num tema de facto longo, mas que revela toda a química entre estes três músicos, Jimi Hendrix, Billy Cox e Buddy Miles. Fica então Machine Gun, Jimi Hendrix no álbum Band of Gypsies de 1970, a fechar a Floresta Encantada desta semana.